Good, do you want to do it? Come on, catch up. How about you find out? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. bem, não é forma assim. Não, não, não.